se do lado de fora aparento ser lago calmo, sei que por dentro não faz tempo alguém que passou fez de mim rio turbulento. Diz que homem não chora. Derramei um montão de mágoas, águas passadas. Hoje o vento firmou céu azul, onde enfim clareou a aurora. Olha, apesar dos pesares, valeu. Pra que dor, porque dó? Ora, noves fora, ninguém se perdeu. Cada um por si só escolheu seu melhor. Eu soprei um tufão de mágoas, nuvens pesadas. Hoje o tempo firmou mar azul, onde enfim desaguei meu leito. Ora, apesar dos pesares, valeu nossa vivência dois. Olha, noves fora, ninguém se perdeu. Cada um por si só escolheu seu depois. Ficamos sós. Ora, noves fora, ninguém se perdeu. Cada um por si só escolheu seu melhor. No final, a certeza que foi bom.